Eu volto no tempo só mais uma vez e volto a nascer em 93. Eu vou te amar por mais umas mil vidas. Se você sumir, eu te acho de novo. Eu volto no tempo só mais uma vez e volto a nascer em 93. Vem aí, Daniel Cardoso. Banda Capricho, Capricho, Capricho. É tão sem graça. Só parece que nada se encaixa. Só eu aqui, porque estou. Caleb Nogueira. Novinha, você vai sair com quem? Sair com Daniel Cardoso um dia. De caçada. Ela me diz, é pra uma pé de cana, eu só saio de 1.100. Ela me diz, é pra lá pé de cana, eu só saio de 1.100. Eu só saio de camar amarelo. Mas ela me disse, eu só saio de camar amarelo. Novinha, não tenho Land Rover e nem Dodge Ram. Novinha, não tenho Land Rover e nem Dodge Ram. Novinha, ai se eu te pego, ah, ah, ah. Novinha, ai se eu te pego, ah, ah, ah. Novinha, tenho a gele vermelha e fama de pegador. Novinha, tenho a gele vermelha e fama de pegador. Novinha, se eu te pega, eu te dou meu amor. Novinha, se eu te pega, eu te dou meu amor. Caleb Nogueira. Paixão.

cairão ao teu lado, 10 mil à sua direita, mas tu não serás atingido. Obrigado, meu Deus.